Bom, nesse começo de ano o trabalho está sendo bem forte, né? Estamos fazendo uma pré-temporada com o professor Marcinho bem forte, porque esse ano somos uma equipe a ser batido pelas outras, né? Fomos campeões metropolitano, campeão estadual e vamos focar agora que no primeiro semestre que vem quatro competições importantes, que é a Copa Guarani, a Pindorama, a Copa Morena e a Taça, né? Que está na programação. Mas o time vem com um elenco mais forte para esse ano, porque chegou jogadores novos, mas é um time que está fo mais forte, mais focado para conseguir mais objetivos que o ano passado, né? Que o ano passado fomos campeões de duas competições importantes, mas esse ano buscamos mais. É isso. Isso.